Talvez por sorte ou até por bote da vida obtida. Há anos na vida vivida de forma atrevida. Se você lida com armas, drogas, convive com ela ao seu lado. Atravessa a rodovia do medo sem medo de ser atropelado. Quanto mais eu vivo, mais próximo dela estou. E não vou abaixar a cabeça, parar com meus planos, deixar de investir no meu flow. Encaram ela como a cura, outros encaram como a doença. Alguns acreditam que ela não existe no mundo de hoje. Há várias crenças. Às vezes eu quero distância, às vezes eu quero pra mim. O certo é que muita gente quer, mesmo não estando afim. Assim, tem que tomar cuidado antes que ela te zoa. Aparece para você, porém, te usando pra levar outra da morte. Vem, é inevitável fugir. Por aqui ou por ali, qual o caminho certo a seguir? Quando ela surgir, não haverá pra onde correr ou se esconder. Ela vem na seca, babando o querido só por prazer levar você. Nunca ausente, sempre presente nas vidas erradas. Molecada vive a vida de forma atrevida, perdida e iludida por drogas e armas. Se não é bandida, você pode ser traficado e pra roubar, se precisa matar. Não te julga com deles, se nunca derruba, fura, metra no crime. Não admite erros, falhas, brechas, não tem nada nisso. Sem ter pra onde ir, se esconder, muito menos fugir da força e da morte. Lâmina que dá o corte, vários que estão na lista. Dia após dia, velho, jovens, crianças na mira. Se tornam vítimas da mais cruel covardia. Ouvindo medo, fugindo de polícia, fogo cruzado, chacina, guerra fria, revolta, dor, agonia. Pra família, o que resta, o que fica, feridas que não cicatriza. A utopia pela paz foi destruída. No mundo onde se pratica tudo que é errado, o foda é estar no certo, anda correto, sempre de olhos abertos. Mas na real, todos sabem que a qualquer momento serão fechados, sem previsão de local. Já que horário, tá lançando bem forte a vida de alguém. Pelo amor, pela dor, vai pro mal, vai pro bem, sem chance. Quando a morte vem, é inevitável fugir. Por aqui ou por ali, qual o caminho certo a seguir? Quando ela surgir, não haverá pra onde correr ou se esconder. Ela vem na seca, babando o querido só por prazer levar você. Quando a morte vem, é inevitável fugir. Por aqui ou por ali, qual o caminho certo a seguir? Quando ela surgir, não haverá pra onde correr ou se esconder. Ela vem na seca, babando o querido só por prazer levar você.